Atenção, pássaros na final. Livre pouso na 0, gol no 620. Até Juliette, já prossiga. NH-1012, temperatura ambiente de 29 graus, chame a torre para coordenação em 1895, tá, Juliette? Oi, igual 966, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, volta 966, boa tarde. Mantendo. Para o táxi do TAM 3155, 178 a bordo, 350 de autonomia, hotel na Galinha. 3155, táxi segunda direita via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado 1012, muito boa viagem para Guarulhos, 3155. Obrigado, via Índia, 1295, outra vez. Então, Juliette Serra, boa tarde, prossiga. Inferem seus pacientes desse procedimento. Sente a porta quando der. Solo está ciente, não visual com seu tráfego. Estabilizou visual, até 3217. Top 7, completa final, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, bom teste. Tem condições de decolar 5 autorizado pela torre agilizando manobras? Tem condições, 966. Agilizando a linha e mantém. A linha mantém, vou 966. Suprimento 3-2-6. Mantém a posição no ponto de espera da Delta, bastão no meio. Então, 3217, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, tráfego já avistado, ajusta na 0 no 2, informa um tráfego rolando pistão na 0. Deixa eu até 3217. De 620. Polo Salvador, pra Cajá, 17. Pra Cajá, confirma. É o Tracajá 17, é o ponto aéreo 2017, Tracajá, para o da Papá, para a autorização de tráfego. Paciente, Tracajá 17, confirma o horário do seu plano, por gentileza. Eu faço para os 4-5 agora, 4-5 está presente. Paciente, ainda não tem o plano, aguarde cópia, por gentileza, no Tracajá 17. Então, 3217, vento 160 graus, 07 nós, pouso autorizado, pistão no 0, ajuste no 0 no 2. Teste de pouso, 10, 02, 3, 217. Bono 966, decolou agora 48, controle 1, 1935, bom voo. 1935, obrigado, 966. Salvador, igual 966, boa tarde. Não escuta? Estimativa, na escuta. Localizei o plano sul aqui, seria para as 19h45, daqui a 55 minutos, confere? Não, meu amigo, foi passado para 18h45. Vou verificar junto a essa, deve ter havido um equívoco. E já chamo o senhor novamente. Tá certo. Pastor, novamente chama a torre para o cruzamento 895. Chama a torre 1895 para a torre. Torre Salvador, pastor 16 na Delta para o cruzamento 10. Pastor 16, boa tarde. Após a passagem do tráfego da sua frente, autorizado o cruzamento. Hotel até o pátio militar, estacionar frequência livre. Então 3217, solo sub 0, libere na Eco, solo 121, decimal 9. Tá na Eco 219. Pra cá já 17, solo. Tá 3217, libera na Eco. 3217, táxi Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, tá? 3217. 017. Fraca já 17 solo? Prossiga solo, na escuta. Após contato com a ESA, mesmo informou que realmente o plano que se encontra no sistema é para as 19. E 45, peço que o senhor entre em contato com a mesma e retorne aqui para autorização. Você não pode fazer uma coisa para adiantar para a gente então, não? Porque infelizmente nosso plano é tratado com 30 minutos de antecedência, então antes desse período eu não consigo registrar autorização junto ao centro. Paulo Salvador, uma boa tarde, é do 41 da noite. 41118, informação Papá, guarda-cópia, bora lá. Deixamos a Papá guardando. Cobra 09, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. Dois pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso, na 10, para o Xamé 6326. Decolou agora o 52, controle de transferência 1-1-9-35, bom voo. 1935, boa tarde. 0-3, bom voo. Salvador, 3155, muito boa tarde, passa 1100. 3155, boa, contato radar, para manter nível 320, saída da EL. 320, saída da EL, quando possível 340. Gente. Kilo uniforme, Kilo, copiou o controle? Até, bom voo. Tran 3-1-3-2-1-7, solo. Prossiga. De fora, acaba de mudar sua posição, em vez de posição 1, posição 2. Afirmativo para 2-5-2-7-0. Do 340, nível final. Ok, obrigado, 340. 4205, acione de identificação, chegada Bonf, reporte Del. Porta na Del. Salão 54, direita, Eco, Salão 21, décimo 9. Alfa Yankee, está agora a 3 milhas para livrar a minha região de formação e alerta, ingressando na região de formação de alerta com o centro Recife. Chão mesmo na frequência 128, décimo 8, secundária 126, décimo 0, para informação e alerta nessa região. E tem um bom voo até que a gente controle Salvador, Mike Acosta, ingressando na CPR. Negócio já positivo, condições visuais, a descida está livre. Aqui então, livre descida por Mike Acosta, vai manter 500, abandona 1500 para 500. Positivo. Voo 1966, chama o centro Recife agora na frequência 126, decimal 85. Secundária 12545, bom voo. 268-2545, 966. 85 a primeira. Já não faz possível. Acionamento a critério do comandante. Me chama aos 15 para 4. Bom, comandante. Boa tarde. Eu vou no 097. Nós temos a informação para 360, confins. Confins, preparar agora nessa guarda copy no 097. A rua é lenta, aguardando o voo 1097. Fraca já 197, conforme informado, acionamento da aeronave a critério. O senhor, para movimentação no pátio também a critérios. Se for seguir até a taxiway ou até o senhor me chama. E chame para autorização aos 15 da próxima hora, que eu já terei coordenado com o centro. Juliette Serra, prossiga. Sim, 100% que finalizou. Obrigada. Afirmo, patrão 18. Confins 360 autorizado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa. O transponder 5142, corrijo. 5146, controle em 1935. Estamos ao autoridade para Confim, 360, conforme nota de certo. Para a pista 1-0, curva direita, saída do botão direção elétrica, chama 5-1-4-6, controle 1-9-3, azul 4-1-8, posição 3, puxa para a elétrica também. 3 autorizado, 4-1-8, chama para a elétrica. Autoridade com a tática do 4-1-8. 1-0-9-7, bloco-4. Prossiga. Confins 3-1-0 autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita. Subida Arbor, transição Elefa. Transponder 5157, controle 1935. 5-5, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Secundária 13325, bom voo. Portal controle, voo 1097. 1097, correto, portão 4, chama pronto. Chamaremos. Centro Recife, frequência 1251, secundária 13325. 1251, 13325, boa, tá, 3155. Controle Salvador, o Mike Acosta, vertical do farol de Itapuã. Mike Acosta, torre 1895. 1895. Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta, vertical, farol Itapuã. Papa Romeu, Mike Acosta, semitensante. Ingressando na do vento, com curva pela direita, pouso na 1744. Isso, Papa Romeu, Mike Acosta, vai prosseguir para Conga? Confirme? Confirme o pátio de estacionamento. Pátio 4, já. Ciente, autorizada presente, cruzamento da final da 1-0. Reportar a base 1-7. Reportar a base 1-7, o Mike Acosta. Azul 4205, tá pronto para descer. 4205, descida para 4000 pés, ajuste no 012. 4000 pés com 1.500. November, Yankee Mike, para regresso, Salvador. Sim, regressando Salvador, na Grande. E o senhor prossegue via Litoral Sul ou Interlagos? Interlagos, na Grande. Silvio, prossegue Caixa Prego, Interlagos. E reporta a rotatória visual com o campo. Consegue tornar os reporta a rotatória visual com o campo, o armado é bem mais. Papa Romeu, Mike Acosta, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 140 graus, 092. Autorizado no 7, Oscar. E chamador, eu sou 69, 18. 69, 18, acione a identificação, desce a nível de voo 050, chegada a Mari. 050, Mari, 69. Taxa do 4-1-8, 1-0-1 a bordo, Atena Galeão, autonomia 03, ela já. 4-1-8, direita Índia, ponto espera, torre 1895, ajustado 1012, boa viagem. Obrigado, direita Índia, ponto espera, torre 1895, Senegal 012, azul 4-1-8. Pra Maracajá 107, solo Salvador. Precisa solo, na escuta. Recife autorizado, nível 250, rota conforme o plano de voo. Está 1-0, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Aru. 5407 no transponder, controle 1935. Confirme TOB autonomia, por favor. 2-6-9, 3-0-3, está autorizado até o ponto de espera da hotel. Chama no ponto de espera, Tracajá 1-7. Obrigado pela coordenação, tá? Apolo 05, estaciona a frequência livre. Boa. Só a gente trabalha Azul 4118, pode esperar só. Azul 4118, boa tarde, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 90, vento 150 graus, 109. Autorizado, aliás, decolagem, pistão 90, Azul 4118. Número 5 do Azul está livre, Duna. Livre, Duna, o Azul 4205. Vem bem aqui, Mike, direto rotatória. Direto rotatória, na mesma time. Número 76, Papá confere. Brasília nível 180, aguarda cópia, prepara a subida arbor, transição elétrica. Guarulhos, prepara a Deolia da Morte, aguarda a cota número 2, Oxaner 6355. Vai aguardar da Deolia da Morte, 6355, graças. Salvador, boa tarde, Azul 4198. Quem me chamou no controle? É o Azul 4198, passando agora aqui em perspectiva ao arbor. Vivo, contato radar, só manter nível 360, você é da árvore. Árvore 360, 5409. Só para cruzamento, o Tracajá 17. Tracajá 17. Tracajá 17, chama a torre da presente 1895. Ó, solo gol. 1-0-9-7 no gate 4, pushback acionamento. 1-0-9-7 autorizado. Push. Porta táxi. 1097 copiou o solo. 1097 copiou, reportou e reportaremos pronto. Seguinte. Pronto. Do 76, pronto, cópia. Brasília, nível 180, volta conforme o plano, pista 1-0, primeira curva direita, arbor, transição, elefa, 51-52 no transponder, controle 1935. O azul 4205 pode prosseguir para 2000, está totalmente visual com o terreno. Autorizado 2000, 4205. E após 2000, Dula, pode perceptar e usar lá final? Positivo. Ah, it's very kind of you, thanks a lot. Para 205 informa um tráfego de pequeno porte, ingressando na linha do litoral aí, sentido continente. Está mantendo 1.500 pés, vai passar à sua esquerda. É, solo Salvador, Oceaner 6314, informação Papá para Petrolina 340. Também aqui Mike Torre, Uno no 895, bom pouso. Boa noite, Maricinho, obrigado. Portão 8. Momo Neninha saindo. Boa tarde, 2231, nós temos identificação, descida nível 070, está livre a proa de Itap, para interceptar a chegada à Mari em Itap. Positivo, via Mari voando Itap, já autorizado 070, 2231. 0 grau, 099. Cruzado final, reporta na final dos 3.000, 2.97, na vez de Santa, o Gustavo no 0.9. Para casar no 7, decolagem pistão 1-0 autorizada, vento 130 graus, 1-0 nós. Sobre o 60 para os 50, azul, menor nós. É 9-8, descida para 2.000, ajuste 1-0, 1-2, autorizado a final do procedimento e LS X-Ray da pista, 1-0, repostada. Daninha 6-12, autorizado X-Ray, repostada, estabilizado, 6-9-9. Guarulhos, 360, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, Ael Leda Motiva, 5-1-5-5, transponder 1935. Zero, curva direita da Elle da Motiva, 5155 Andrasponder, 11935 ao controle, 6355. Correto, minha dúvida, chama pronto, push 6355. Chamará grata. Devido ao tráfego a uma milha do estado, pouso 1-0, 360 dá presente com curvas pela esquerda, reporte reintercepção no visual com tráfego. Visual já com tráfego, Elle da 360, reportado novamente alinhado visual na Elle da. O azul 4205, boa tarde, tráfego avistado. Vento 130 graus, 1-0 nós, ajustando a carga 2, pouso autorizado, pistão 1-0. Vento nível pouso, pistão 1-0, reportará com o trem baixa carga. Correio, Tracajá 17, vai chamar o controle. Tracajá 17, decolou agora aos 1-3, controle 1-1-9, decimal 3-5. O azul 4205 está com o trem baixo checado. Gente, o 4205 205, porto autorizado 190, vento 130 graus, 190 nós, informa o tráfego à sua esquerda, a 1.000 pés, seria 360, não irei estar tirando o seu pouso. Pede. Cada bem que Mike é autorizado abandonar a espera final da 17, reporte final de 3 milhas, se possível incrementando para a descida, já temos outro tráfego próximo à Duna. Estado 62, boa viagem. Sente à direita, no ponto de espera na Índia, eu estou a 18.95, 1.012, obrigado, bom trabalho. Gol 097. Mike, pouso autorizado, cabeceira 17, vento no 40 graus 9 graus. Pouso 17, 92 graus. Quatro 205, solo no meia direita, 121 decimal, 9. Estabilizado X-ray 1698. Azul 698, chama torre 198, decimal 95, uma pouso. 75, boa. Força Aérea Brasileira 2561, a descida está autorizada para 2.000 pés, ajuste no 092. Autorizado a final do procedimento de elétrico que foi da pista 90, reposto estável. Para 2000, chamará estabilizado, Força Aérea 2561. Deita, vai chamar solo, confirma, 1219. 1219, corrigindo. 1219, é corrigindo solo, Salvador. Bora, 1219, grato. 331. Prossiga. Gentilício, é possível voar Duna ou totalmente visual externo? Autorizo Duna, 2231, no descendo a 3.000, ou com ajuste no 012. Opa, Duna, então agradece e ajuda. 1012, descendo 3.000, 2231. Está aí, depois autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 089. 190, 69. Papatango November Yankee Mike, solo aos 1-8, autorizado backtrack, prosseguir até o 4-4, reposto de estar livre. Voo 1097, visual 4R da Azul Nacional do 10. Afirmativo. Após o pouso do mesmo, autorizado ali, ele mantém. 7, após o pouso do mesmo, ali mantém na 10, voo 1097. Então, balizamento. Alfa Kilo Parque 3, posição prevista, 4 Romeu, ficaria atento ao balizamento. 4, 2, 0. Poxa, né, 6304, pronto, cópia. Pronto, né, 314. 6304, autorizado Petrolina, nível 340, rota conforme o plano de voo. Pista 10, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Nenim. 5172, meu transponder, controle 1935. Ok, aprovado 340 para Petrolina. Tem o Upper Zulu 20, decoda 10 por uma esquerda, Momo Nenim, D935, controle e 5172, o transponder. Correto, portão 8, chama a planta push 6314. É. Pesado, chama táxi gordo 76. Novamente, mais boa tarde. Alugono 620, com a informação Quebec, boa tarde. Romeu 20, formação agora Romeu, sem grandes mudanças. É, Recife 370, Pucacaju, guarda-copa. Escuta, cópia, Pucaracaju, gol no 620. 6327, da Oxané, pronto, cópia. Chamou 6327? Afirmo, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, nível 200, rota conforme o plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita. Subida, coral. Aciona, 0260, controle em 1935. Tente autorizar 200 Ilhéus, decolando a 1-0, primeira curva à direita, pista da Coral, 0260, é o transponder 1935, controle de saída em Salvador, 6327. Afirma, chama próprio, puxa acionamento 6327. 327. Fala, puxa para acionamento 6314. 6314 no 8, autorizado, chama táxi. Afirma, 08, autorizado, chamará. Azul 6918, solo. É as coisas, 6918 na alta. Boa tarde, 6998, táxi lento, via Alfa, reporte nesta Juliette, portão previsto ao 9, seu ingresso está ocupado, então seu táxi lento, reporte nesta Juliette. Esse táxi lento, reporte nesta Juliette, sim, será na puxada 68, portão previsto ao 9, 6998. Mike Ecosca. Boa tarde, Romeu, confere, aguarde, cópia, só confirme por gentileza, Manati, 1000? Manati, 1000. 2, vento 150 graus, 1-0-9, pista livre, pouso autorizado. Pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, portaria 25, 1-0-9-7, decolou 2-2, controle transfere 1-1-9, decimal 35. 19-35, obrigado, bom serviço. 06. Autorização 1-1-69. 6355 no 06. Gente, 6355 autorizado. Já tá desocupando? Já, já estão pronto. Gente, puxa no 6355. Autorizado. É, agora sim, é o gol 1-1-69 no 7? Isso. Autorização Guarulhos. Gente, número 3, cota guarde, prepara da Leda Morte, vai gol 1-1-69. Da Leda Morte, aguardando. Gol 1-1-620, pronto, cópia. Cópia 620. Recife 370 autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aru, 5410 no transponder, 1935 é o controle, gol no 620. Autorizado Recife 370, decola 1-0, Puca Aru, decola 1-0 com 5410, transponder 1935 é o controle, gol no 620. Confirme a curva à esquerda, gol no 620. Esquerda, 620. Gente, tá correto, portão 5, chama pronto, puxa acionamento, 1-620. Reportará o gol no 620. Salvador, até 3217, formação Romeu, confins, pronto, cota, boa tarde. Boa tarde, Arbore Lefa, guarda número 2, 3 para cota, é o TAM, 3217. Aguarda. Mas a Juliette, 469 à noite. Gente, 69 à noite, agora acho que a gente vai. Gente, manter posição, 9 à noite. Uno, boa tarde, está próximo a externa. Batalha 2231, boa tarde, ajuste 1-0-2, continue a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para... Ciente 1012, prossegue na sua escuta, Prisma. Conforme o plano, pista 17, curva direita, inicialmente na Xé, adiciona 0132, controle 1935. Funcionamento 4-1-18-95-1012, é o ajuste, boa, até a volta. Funcionamento 3-5-5. Já teria as informações de táxi? Já, 1-2-1, 4 horas e 10, Alterna Galeão. Ciente, quando pronto, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera, torre 1895-1012, boa, até a volta. Índia 1895, ponto de espera, bom trabalho aí, bom final de semana. Hotel Delta, boa tarde, informação. Romeu, prossiga. Optimal 9. Vai prosseguir parte militar? Parte autoridade do parte militar. Ciente, então libere a Fox, solo 219. 3-1-4. Temos a bordo 112 com 3 horas e alterna Recife. Sondário 125, decimal 45, bom voo. 2-3-1. 5-12, até o retorno. Solo, muito boa tarde, porteira 25, dia 1 do direcional. 2-5-1, táxi Alfa, Delta, mantenha no ponto de espera. Alfa, Delta, mantenha no ponto de espera, informa que vai prosseguir para o patrulha. Ciente, já existe um veículo follow ali pro senhor, vai aguardar apenas a pista 1-0 livre. Chame na Delta, por gentileza, o 2561. É o chamarado. 6998, então logo o setor seja liberado pelos dois aviancas, está autorizado até o 969-18. Ciente, após o segundo avianca, está liberado, confirme o posição é a 9? Afirmo, posição 9. Ciente, então segue até a posição 9 após o segundo avianca, 699. Boa tarde. Boa. 1-1-69, pronto 4? Pronto 4. Guarulhos 360, autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita. Dael Leda Motiva, 5426 no transponder, controle 1935. No solo livrando, passaredo. Passaredo, libere na eco, delta negativo. Ok, vai liberar na eco. Gente, solo é aos 2-0. 1-1-35 ao controle, o transponder 5426. Controle 1935. 219 na eco. 6-1935, boa, 1-1-69. 1-1-69, portão 7, está correto, chama pronto, puxa acionamento. Chamará, voo 1-1-69. Está na Delta, o porteiro 2561. Está presente, torre 1895, para seguir até o parte de autoridades, porteiro 2561. Quem vai fazer contato com a torre, porteiro 2561. Saia 2231, solo 1219. 2-0, está no portão 5, pushback, acionamento. Bono 620, autorizado no 5, chama táxi. Autorizado, chama na táxi, 620. Euro. 2231, livrou. 2231, vai. Lento, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, lento 2231. 1097, uma boa tarde. Boa. Voo 1869, Duna 2000 pés, ajuste 1012, reporte estabilizado. Voo para Duna 2000 pés, estabilizado, 1069. Confirma quem chama? Papa Romeu. Charlie Alfa Tango. Boa tarde, informação Romeu, prossiga. Copiado, uma hora. O Charlie Alfa Tango número 2. Na bata, aguarde, por gentileza. Vitor, Hotel Delta, na escuta? Obrigado. 110, decolagem da Enmar com a torre em 1895. Aciona 013, corrijo 710145, 0145 no transponder, controle 1935. O Vitor Atodão. 63, 114, visão com o colega decolando, pronto. Gente, vai alinhar e manter. O. É nóis. Gente, Vitor Hotel Delta, operacionamento chama a torre e coordena a decolagem comprar o uísque. Vitor Hotel Delta, ajuste no aeródromo 1012, 2895 da presente, até a volta, bom voo. Força aérea 2561, na escuta. Afirmo. Ingresse agora, via 1028, reporte pista livre. Reportará a regressão de 2842. Sim. Comprou alguma coisa de mim? Ele vai seguir até o pátio 612, pátio de autoridades. O senhor tem táxi autorizado até o ponto de espera do hotel. Beleza, pode esperar o hotel. Passarei do ponto, prosseguir. Ajuste na 02, é a porta do ponto de espera da ótica. Passarei do ponto de espera da ótica. Mais 3, é a porta. Decolou agora o 31 no controle 1119, decimal 35. 935, 6355. Guardião 09, fora do solo. Autorizado ingresso e decolagem com o Pro-Nordeste, sem interferir com o eixo da 1028. Gente, aguarde cópia para Porto Seguro, prepara a subida coral, o pastor no meio. Preparar coral, tá direcional, pastor? Critério do comandante, pastor no meio. Colo Gonomia 20, táxi 172, a bordo, 3 horas 15, Fortaleza. 10-0-2-5-6-1, está livre, boa tarde. Torre, táxi para o Romeu, mais que a porta, mais espera da 17, dentro do tráfego do Brasil. O Mike é com Oscar após a liberação do helicóptero do colando da 17, a linha mantém. Ingressando, torneada, ótimo lugar. Vamos passar o push. Gente, o 6327 chama push. Voo, o nome 620, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895-612, boa. Índia, com 612, 1895, boa tarde, 620. Papa Romeu, Mike Eco Oscar, 170 graus, 109, decolagem, pistão 17 autorizado. Decolagem, pode ser. Puxa, né? 63, 104, vento 170 graus, 109, decolagem, pistão 10 autorizado, informa um tráfego à sua esquerda, pro do litoral nordeste, não irá aquecer no seu tráfego. Gente, iniciando, 6314, visual com tráfego. Ocean 6314. Se Papa Romeo, Vitor Hotel Delta no escuro. Reporte fora do solo, Fred Salvador 970 graus, 099, ajustou ao 012. Botará fora do solo, Vitor Hotel Delta. 15 milhas rumo nordeste, cruzando 170 para 150, Airbus 320, ainda sem contato com o controle de Salvador. Tá ok, então já então vamos manter, nós já estamos no 90, mantendo. Esse mantém 180. 180, se autorizar, a gente voa direto à posição intacta. Sua 9620, boa tarde, Aninho, mantém? Você mantém a 9620. Papa Romeo Vitor Hotel Delta, fora do solo, está com prova WIST, 510. Gente, Papa Romeo Vitor Hotel Delta, decolou agora aos 34, controle transfere 119, decimal 35 para o WIST. Transfere, Delta. Guardião 09, controle agora em 119, decimal 35, até regresso. 109-35, até regresso. 36314, decolou aos 35, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, uma boa tarde. 6314. Plataforma, Mike, agora. Gente, direto a Manati, gostaria de cruzar em você. Nossa, controle, muito boa tarde, Oxenay 6314, não se escuta. Oxenay 6314, contato radar na decolagem, subo para o nível 340, após 2 mil pés, direto com o Júlio. Ao 34, 3 mil, cobrou? Após 2 mil pés, direto cockpit. Voando então na proa de Cogbo, 6314. Mantendo 180-3560. 7-3560. Patrão de Salvador, Guardião 09. Guardião 09, sob condições visuais de 500 pés, com crime de chão. Tabela vertical de gelar. Gente, Guardião 09, caso... Caso se desloque da posição de GOA, reporte o controle. Repassará qualquer afastamento, guardião. Passar o meu Vitor Hotel Delta. Prossiga. Controlado da NMAX, está com proa WISC, 103 segundos, 0,500 pés, para sobrevoo Pirajá, na BR-3, Versace. Gente, Vitor Hotel Delta, sob condições visuais, 500 pés, ajuste em Salvador 10, 12, sem interferir com as aproximações, pista 10, reporte sobrevoo sobre Pirajá. Botará sobrevoo Pirajá, o Vitor Hotel Delta em condições visuais. Na interferência. Negativo, está 500 pés, no litoral nordeste, um helicóptero. Já está bem afastado do colégio da 10. Obrigado. Para acionamento, chama a torre em 118-95, já é fatal. Solo para o Gordo 76, não pode ser 108-95? Gordo 76, mantém-se antes a Juliette. Mantém-se a Juliette, Gordo. Romeu, Mike, é Gordo. Passando 223, agora a conta número 4. Copiado, 17. Solo, Gol, 1169, para busca de estacionamento no Q87. 1169, autorizado no 7A, pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 1169. Aula. Sobrevoo Pirajá, BR-324, 15 pés, de volta. Gente, Vitor, até dentro. ILS, boa noite, 69. Boa noite, 69, torre no noite, decimal 95. 95, boa. Chama a torre, quando pronto, em 18, decimal 95, QNH 10, 12. Em frente, Índia, 1895, no ponto de da novela, com 1012, 327. Gordo 76, segue o táxi do Fokker 100 da Avianca, à sua esquerda, até o ponto de espera da pista 10 via Índia, chama a torre 118-95, QNH 1012. Afirmativo 1012, chamará no ponto de espera da 10-118-95, segue com a Avianca, tá de volta. 3217, pronto, conta, confins? Prossiga. Confins, nível 360, conforme rota plano de voo. Decola da 1-0, primeira curva à direita, perfil de série da El, após o Aleda. Transição Mótiva, Mike Oscar, Tango, Victor Alfa, Transponder 5176, controle em 1-19-35. Então, 300, Confins, 360, decola no 0, curva à direita, da El, Leda Mótiva, Perzulu 1-0, 5176, aciona 19-35, controle no 2 para puxa acionamento. Confirma, já pronto para puxa? Já acima. Aguarda, coordena com a equipe de solo e aguarda. Aguarda. Estou 1-6, aguarda a cópia. Confirmado somente dele, o horário? Passado 6. Gente, agora a cópia só mais um minuto para o seguro. Solo, parceira 25, tem 1, também pronto para 4, está sendo parte de autoridade, parte 62. 2561 de autoridades, agora a cópia, número 4. 561, na sua escuta agora. Força aérea 23, pastor 1-6, pronto para a cópia? Pronto, quadra, pastor. Tudo seguro, nível 100, conforme rota plano de voo. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída coral. Transponder 0263, aciona controle em 1-19-35. Pastor 1-6, contagiamento correto, confirma o PB no parte militar? 07 a bordo, pastor. Gente, já pronto o acionamento? Já acionou com ponta, já acionou o táxi. Gente, pastor 1-6, aguarda para o táxi no pátio militar. Aguardando para o táxi. Pastor 1-6, para o táxi, chama a torre, 1-8-95. 1-8-95, pastor 1-6. Patango, Serra Bravo Fox, Serra Bravo Juliette Delta, o nível 400 já está autorizado, pronto, cópia? Autorizado Serra Bravo Gillette Delta, nível 400, conforme roda do plano de voo. Decola a partir da pista no 7, primeira curva direita, no perfil de saída da El, após voo a Lida. Transição Mótiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa, transponder 5161, controle 1-19-35. Patão, Serra Bravo Fox, contagiamento correto, confirma somente o PAD e o TOLE. Gente, sete a bordo na Aerostar para acionamento, chama a torre, 1-18-95, bom voo. Ponte menor, solo quadrão, libera na Fox, 1-2-1-9. 10-0-3-5, autonomia Oceana Galeão. Confirma somente o PB novamente. 1-8-1. Autorizado, tá? Descontando o grande pátio, Índia, ponto espera da pista 1-0, chama a torre, quando pronto, em 1-18-95. Pátio 5, ponto espera, torre 1-6-9, boa tarde, bom 1-1-69. Passada 2-6-1, Barreiras, nível 1-6-0, já está autorizado, pronto, cota. Copia, senhor. Autorizado Barreiras, nível 160, conforme rota do plano de voo. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Momo, após voo Avatap. Transponder 5417, controle 1-1-9-35, passarela 2-2-3-1. Afirmativo, então 1-6-0 para Barreiras. Decola da 1-0, esquerda, Momo, Avatap 5417, transponder 1935, controle 2-2-3-1. Contingimento correto, reporta profissional. O passarelo 2231 no 14 remoto, Patinho, não confirma? Opa, afirmativo. Solo gol no 869. 1-1-69, prossiga. É o gol 1-8-69 na Alfa. 1-8-69 livrou na Alfa, guarda antes da Juliette. Guarda. Controle de copiar o telefotado. Afirmativo. Sob condições visuais, reporte visual para o local. Ajuste em Salvador 1-0-1-2, Charlie Alphatão. 1-0-1-2, condições visuais, vai reportar iniciando sobre volta. Papá Romeu, Mike Eco Oscar, tem frequência livre da presente. Autorizado para seguir, pastor? Na Delta 1-2-1-9. Oceanema 327, decolou os 44, controle 119, decimal 35. 1935, 6327. Decolagem autorizada, Golfo 76, pistão no 0, vento no 40 graus, 099.